Deixa-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar, fazer morada, Espírito Santo, mora em mim, no meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido, nunca mais me deixar aqui, faça morada. Diante da tua grandeza, que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Faça morada em mim. O Espírito Santo.